pedido, por falta de dinheiro, de se locomover livremente ou de obter coisas que desejava, isso são perguntas de caráter privado, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades dessa ordem. Porém, em assuntos de maior importância, é possível que eu sofra pela falta de dinheiro. Os filhos mais novos nem sempre se podem casar segundo as suas inclinações, a não ser que simpatizem com mulheres de fortuna, o que não é raro. O hábito que temos de gastar dinheiro torna-nos dependentes demais e são poucos aqueles que em situação idêntica à minha se aventuram a casar sem considerar a questão monetária. Abre aspas, estará ele a pensar em mim. Fecha aspas, lembrou-se Elizabeth, que corou com a ideia, mas, dominando-se, disse, num tom alegre, e, diga-me, qual o preço habitual para o filho mais novo de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exibir para além de 50 mil libras. Ele respondeu-lhe no mesmo tom e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira de qualquer modo afetada pelo que se passara, Elizabeth disse, pouco depois, imagino que o seu primo tenha trazido consigo apenas com o intuito de ter alguém à sua disposição. Sendo assim, não percebo por que não se casa. Teria, desse modo, o problema resolvido. Mas talvez a irmã, de momento, preencha esses requisitos, pois ela está inteiramente ao seu cuidado e ele pode fazer com ela o que quiser. Não disse o coronel Fitzwilliam, é essa uma vantagem que ele tem de partilhar comigo. Exerço juntamente com ele a tutela da menina Darcy. Ah, sim. Diga-me, que espécie de tutores são os senhores? A vossa tutela dá-lhes muito trabalho. As jovens da idade dela são, por vezes, difíceis de levar, e, se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa. Enquanto assim falava, Elizabeth reparou que ele olhava seriamente, e, pela maneira como ele lhe perguntou, pouco depois, porque supunha ela que a menina Darcy lhes pudesse causar preocupações, ficou convencida de que andara próximo da verdade. Ela imediatamente respondeu, não se assuste. Nunca ouvi nada de mal a respeito dela, e tenho-a na conta de uma das pessoas mais maleáveis do mundo. Conheço duas senhoras que apreciam bastante, a Sr. Austin e a menina Bingley. Creio que já ouvi dizer que as conhece também. Conheço-as vagamente. O irmão delas é um cavalheiro muito simpático e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Oh, sim, disse Elizabeth, secamente, o senhor Darcy é invulgarmente atencioso para com o senhor Bingley e tem com ele um cuidado realmente prodigioso. Cuidado com ele. Sim, não me custa acreditar. Darcy cuida e vela por ele, sobretudo nas situações mais delicadas e que exigem cautela. Por qualquer coisa que ele me contou na nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Bingley deve muito a Darcy. Contudo, ele terá de me desculpar, pois não tenho direito de supor que Bingley seja o protagonista dessa história. É uma simples conjectura. Que quer dizer com isso, é uma coisa que Darcy não desejará com certeza que se espalhe, pois, se chegasse aos ouvidos da família da rapariga, seria bastante desagradável. Pode ter a certeza de que nada direi a tal respeito e lembre-se de que não estou absolutamente certo de que isto se passe realmente com Bingley. O que ele me contou foi apenas o seguinte, que ele se felicitava a si mesmo por ter salvo um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas não mencionou o nome ou quaisquer detalhes, e eu suspeitei de que se tratasse de Bingley apenas porque eu tenho na conta de um desses rapazes capazes de se meterem em tais apuros e porque sei que eles estiveram juntos todo o verão passado. E o senhor Darcy expôs os motivos dessa interferência, Compreendi que havia objeções muito fortes contra a rapariga e que artifícios empregou ele para separá-los. Ele não me pôs a par da manobra, disse Fitzwilliam, sorrindo. Apenas me disse o que acabei de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a caminhar, o coração repleto de indignação. Após observá-la durante alguns instantes, Fitzwilliam perguntou-lhe por que estava tão pensativa. Estava a pensar no que me contou. A conduta do seu primo não se coaduna com os meus sentimentos. Porque se achou ele no direito de julgar, parece estar disposta a considerar inoportuna a atitude dele. Não vejo com que direito o Sr. Darcy pode decidir da legitimidade das inclinações do amigo, ou, baseado apenas no seu julgamento, determinar de que maneira aquele amigo poderá ser feliz. Mas continuou ela, voltando a si, como não temos qualquer conhecimento das circunstâncias, não é justo condená-lo. De certo não terá havido grande amor no caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam, porém, diminui bastante o triunfo do meu primo. Estas palavras foram ditas em tom de gracejo, mas a Elizabeth pareceram um retrato tão fiel de Darcy que achou mais prudente calar-se, a fim de não se trair na sua resposta, e, mudando abruptamente de assunto, falaram de coisas indiferentes até chegarem ao presbitério. Uma vez aí fechada no seu quarto, mal o visitante a deixou, pôde pensar sem interrupção sobre tudo o que ouvira. Não havia dúvida de que se tratava da sua família. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais o Sr. Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Que ele influíra nas medidas adoptadas para separar o Sr. Bingley de Jane, nunca ela pusera em causa, mas sempre atribuíra à menina Bingley a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se a sua vaidade não iludira, o Sr. Darcy era, pelo seu orgulho e capricho, a causa de tudo o que Jane tinha sofrido. Ele arruinara por algum tempo todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo, e ninguém poderia prever quão duradouro era o mal por ele infligido. Abre aspas, havia fortes objeções contra R.A.P.A.R.I.G.A. fecha aspas, tais tinham sido as palavras do coronel Fitzwilliam, e essas fortes objeções eram, provavelmente, o facto de ela ter um tio advogado na província e outro comerciante em Londres. Abre aspas, contra a própria Jane, fecha aspas, exclamou ela. Abre aspas, não poderia haver qualquer possibilidade de objeção. Toda ela é doçura e bondade. É inteligente, educada e as suas maneiras são cativantes. Nada tem contra meu pai, tampouco, que, embora um pouco excêntrico, tem qualidades que nem o Sr. Darcy pode desdenhar, acrescidas de uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará. Fecha aspas. Porém, quando pensou na mãe, a sua confiança declinou um pouco, mas não admitia que quaisquer objeções nesse campo pesassem aos olhos do Sr. Darcy, cujo, estava ela convencida, seria mais facilmente atingido pela insignificância dos parentes do amigo do que pela falta de senso dessas mesmas pessoas, e, por fim, ela decidiu que o Sr. Darcy se deixara levar em parte pelo seu desmedido orgulho e em parte pelo desejo de guardar o Sr. Bingley para sua irmã. A agitação e as lágrimas que o assunto provocou trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça que, agravando-se pela tarde aliada à sua aversão pelo Sr. Darcy, a impediram de acompanhar seus primos a Rosings, onde deviam ir tomar chá. A Sr. A. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu e poupou a própria insistência do Sr. Collins, que, apesar de tudo, não escondia a sua apreensão de Lady Catherine se mostrar aborrecida por Elizabeth ficar em casa. capítulo 34. Depois de todos eles terem partido, Elizabeth, como se tencionasse exasperar-se ainda mais contra o Sr. Darcy, escolheu como ocupação a leitura de todas as cartas que Jane lhe enviara, desde que ela, Elizabeth, estava no quinto. Elas não continham nenhuma queixa expressa, nem relembravam acontecimentos passados ou comunicavam sofrimentos presentes. Contudo, em todas elas, em quase cada linha, sentia-se a falta daquela animação que sempre caracterizara o estilo de Jane, e que procedia da serenidade de um espírito tranquilo e bem disposto para consigo mesmo e para com todos. Com uma atenção maior do que na primeira leitura, notava agora a inquietude traída em algumas frases. A vergonhosa jactância do Sr. Darcy a respeito dos sofrimentos que ele pudesse ter causado fazia que ela sentisse mais dolorosamente os sofrimentos de sua irmã. Consolava a ideia de que dentro de 2 dias ele sairia de Rosings, e, sobretudo, que em menos de 15 dias ela estaria de novo junto de Jane em situação de, com toda a sua afeição, contribuir para o restabelecimento da sua tranquilidade. Ao pensar na partida de Darcy, lembrou-se de que o primo também o acompanharia, mas o coronel Fitzwilliam dera claramente a entender que não tinha quaisquer intenções, e, embora ele fosse muito simpático, Elizabeth não estava disposta a sofrer por sua causa. Enquanto assim pensava, foi subitamente despertada pelo som da campainha da porta. A princípio ficou um pouco emocionada com a ideia de que pudesse ser o coronel Fitzwilliam, que já uma vez aparecera bastante tarde, e que agora viesse saber notícias dela. Esta ideia, porém, foi logo banida e a emoção inteiramente diversa quando viu, para sua imensa surpresa, o Sr. Darcy avançar pela sala. Um pouco em atropelo, ele fez-lhe várias perguntas sobre a sua saúde, atribuindo a sua visita ao desejo de a vir encontrar um pouco melhor. Ela respondeu-lhe com fria amabilidade. Darcy conservou-se sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se a passear pela sala. Elizabeth estava espantada, mas nada disse. Após um silêncio de alguns minutos, aproximou-se, agitado, e disse: "Em vão tenho lutado, mas de nada serve. Os meus sentimentos não podem ser reprimidos e permita-me dizer-lhe que admiro e amo ardentemente." Elizabeth ficou abismada. Olhou-o fixamente, corou, duvidou e não pronunciou palavra. O Sr. Darcy viu nisso encorajamento e fez-lhe a confissão de tudo o que ele sentia e desde quando ele sentia. Ele exprimiu-se bem, mas através das suas palavras outros sentimentos podiam ser percebidos, além dos do coração, e ele não falava com maior eloquência da sua ternura do que do seu orgulho. O sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor representava, os obstáculos da família que a razão sempre opusera à inclinação, foram descritos com um ardor que provinha do triunfo da sua afeição, mas que recomendava pouco as suas pretensões. Apesar da sua profunda antipatia, Elizabeth nunca poderia permanecer indiferente à paixão de tal homem, e, embora suas intenções a tal respeito não mudassem por um só instante que fosse, a princípio sentiu pena por se ver obrigada a decepcioná-lo, mas, ressentida de novo com tudo o que ele a seguir lhe disse, ela perdeu toda a compaixão na sua cólera. Procurou, no entanto, dominar-se, para, com paciência, lhe saber responder mal ele acabasse de falar. Ele concluiu descrevendo a força da sua afeição, que, apesar de todos os seus esforços, não conseguira dominar, e exprimiu a sua esperança de ver essa afeição recompensada pela aceitação de Elizabeth. Elizabeth percebeu, assim, que ele não duvidava de que a sua resposta fosse positiva. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas no seu rosto transparecia certeza. Tal atitude só a exasperava ainda mais, e, quando terminou, o sangue subiu ao rosto de Elizabeth, que lhe disse: "Em casos como este, creio que é costume exprimir a nossa gratidão pelos sentimentos que nos são confessados, qualquer que seja a incapacidade de os retribuir. É natural o sentimento de obrigação, e, se eu me sentisse de qualquer modo reconhecida, não deixaria de lhe agradecer. Mas nada disso me é possível, nunca desejei a sua boa opinião, que, aliás, o senhor me confere contra a sua vontade. Custa-me decepcionar alguém. Não é propositadamente que o faço e só me resta esperar que não dure muito. Os sentimentos que, segundo o senhor me disse, o impediram durante muito tempo de reconhecer o seu amor hão de socorrê-lo facilmente após a presente explicação. O senhor Darcy, que estava apoiado contra a cornija da lareira, com os olhos fixos no rosto de Elizabeth, pareceu receber a comunicação dela com um ressentimento não menor do que a sua surpresa. O seu rosto tornou-se pálido de cólera e a perturbação era visível em cada um dos seus traços. Lutava por aparentar serenidade e não ousava pronunciar-se sem que o tivesse conseguido. A pausa era insuportável para Elizabeth. Finalmente, numa voz que ele esforçava por manter calma, disse: "É esta a única resposta que eu tinha direito e com a qual tenho de me contentar. Desejaria, talvez, ser informado da razão por que me rejeita assim, sem a menor tentativa de delicadeza da sua parte. Mas não tem importância, também eu poderia perguntar", replicou ela, porque, com o intuito tão evidente de me ofender e insultar, resolveu o senhor dizer-me que gostava de mim contra a sua vontade, contra a sua razão e mesmo contra o seu caráter. Não é essa desculpa suficiente para minha falta de cortesia? Se é que realmente cometi essa falta. Mas tenho outros motivos para me sentir ferida. O senhor conhece-os bem. Se acaso os meus sentimentos não me indispusessem contra o senhor, se eles lhe fossem indiferentes ou mesmo favoráveis, está convencido de que qualquer consideração me inclinaria a aceitar um homem que arruinou talvez para sempre a felicidade da minha irmã adorada." Ao ouvir pronunciar tais palavras, o senhor Darcy mudou de cor, mas a emoção pouco durou, e ele continuou a ouvir sem tentar interrompê-la. "Tenho mil e uma razões para pensar mal do senhor", prosseguiu Elizabeth. "Nenhum motivo poderá desculpar o acto injusto e mesquinho que praticou. O senhor não ousará, não poderá negar que foi o principal, se não o único, agente na separação daquelas duas pessoas e em expô-las à censura e ao ridículo do mundo, uma delas por capricho e instabilidade e a outra pela decepção das suas esperanças, envolvendo-os aos dois numa situação extremamente embaraçosa." Ela fez uma pequena pausa e viu, com grande indignação, que ele a escutava com ar de quem não sentia mais pequena ponta de remorso. Ele olhava, até, com um sorriso de incredulidade afetada. "Acaso nega o que fez?", replicou ela. Com uma fingida tranquilidade, ele então respondeu: "Não desejo negar que fiz tudo o que pude para separar o meu amigo da sua irmã, nem tampouco negarei que me alegro desse êxito. Fui mais previdente para com ele do que para comigo próprio." Elizabeth desdenhou mostrar que compreendera a delicadeza desta observação, mas o seu sentido não lhe escapou, nem era de natureza placá-la. "Mas não é apenas daí que data a minha antipatia", continuou ela. "Muito antes disso já eu tinha opinião formada a seu respeito. O seu caráter foi-me revelado há alguns meses atrás pelo Sr. Wickham. Que se lhe oferece dizer a esse respeito? Que acto imaginário de amizade poderá o senhor alegar para se justificar? Que falsos motivos poderá inventar para iludir os outros? A menina denota um ávido interesse por esse cavalheiro, disse Darcy, com uma voz menos firme e corando intensamente. Qual a pessoa que conheça o seu infortúnio pode deixar de se interessar por ele? O seu infortúnio? Repetiu Darcy, com desprezo. Sim, o seu infortúnio foi realmente grande e foi o senhor. Quem o infligiu? Exclamou Elizabeth, energicamente. Foi o senhor quem o reduziu ao seu estado atual de pobreza, de relativa pobreza. O senhor quem lhe recusou as vantagens que lhe estavam destinadas. Privou, durante os melhores anos da sua vida, da independência que ele tinha direito, e aquela que, aliás, merecia. Tudo isto o senhor fez, e atreve-se agora a ouvir o relato do seu infortúnio com desprezo e ironia? É, então, essa opinião que tem de mim? Exclamou Darcy, caminhando agitado pela sala. É esse o valor que me dá. Agradeço-lhe por se ter mostrado tão explícita. As minhas faltas, tais como as representa, são realmente pesadas. Mas quem sabe, acrescentou ele, detendo-se no seu passeio e voltando-se para ela, se essas ofensas nunca teriam sido reveladas, acaso eu não tivesse ferido o seu orgulho ao confessar-lhe com toda a sinceridade os escrúpulos que durante tanto tempo me impediram de tomar uma resolução. Poderia ter evitado as suas amargas acusações se me tivesse mostrado mais hábil, escondendo-lhe as minhas lutas e fazendo crer que era movido por uma inclinação a que nada eu punha, nem a razão, nem a reflexão, nem qualquer outro motivo. Mas eu odeio toda a espécie de fingimento, nem tampouco me envergonham os sentimentos que lhe exprimi. São naturais e justos. Acaso esperava que me felicitasse pela inferioridade dos seus parentes? Ou que me alegrasse com a esperança de me relacionar com pessoas de condição tão decididamente inferior à minha? Elizabeth sentia a sua cólera crescer a todo momento, contudo, esforçou-se por responder serenamente: está enganado, Sr. Darcy. A sua atitude apenas me poupou. Qualquer sentimento de pena que eu pudesse alimentar ao ter de recusar o seu pedido, acaso ele tivesse sido feito de uma forma mais cavalheiresca. Ela notou como ele se sobressaltara ao ouvir tais palavras, mas o senhor Darcy nada disse. Ela continuou: eu tê-lo-ia recusado de qualquer modo. Nada me persuadiria a aceitar a sua mão. De novo seu espanto se tornou evidente, ele olhou-a com incredulidade e mortificação. Ela prosseguiu: desde o princípio, desde o primeiro instante em que o vi, posso afirmá-lo, que as suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso e devotando a maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Esta impressão foi tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia, e ainda não o conhecia há um mês e já estava convencida de que seria o senhor o último homem no mundo com quem me convenceriam a casar. Não preciso acrescentar mais nada, minha senhora. Compreendo perfeitamente os seus sentimentos e nada me resta senão envergonhar-me dos meus. Perdoe-me ter tomado o seu precioso tempo e aceite os meus mais sinceros votos de felicidade. E com estas palavras ele abandonou apressadamente a sala e, após alguns minutos, Elizabeth ouviu abrir a porta da frente e sair. O tumulto no seu espírito tornara-se agora insustentável. Incapaz de se manter de pé, deixou-se cair sobre uma cadeira e chorou durante meia hora. A sua surpresa aumentava a cada recordação do que se passara. Recebera uma proposta de casamento do Sr. Darcy. Há vários meses que ele estava apaixonado por ela. E amava tanto que desejava desposá-la apesar de todas as objeções que tinham contribuído para que ele impedisse o casamento do amigo. Era agradável saber que ela tinha inspirado uma afeição tão forte. Mas a piedade que por momentos a ideia de tal paixão suscitara em Elizabeth foi imediatamente sufocada pela do orgulho do Sr. Darcy, o seu abominável orgulho, pela cínica confissão da sua atitude para com Jane, a sua imperdoável tranquilidade ao reconhecer o que tinha feito, embora não o pudesse justificar, e pela maneira desapiedada com que se referira ao Sr. Wickham, sem que tentasse negar a crueldade com que o tinha tratado. Estas agitadas reflexões prosseguiram torturando-a, até Elizabeth ouvir o ruído da carruagem de Lady Catherine, com o que correu para o seu quarto, pois não se sentia em condições de enfrentar a perspicaz atenção de Charlotte. Capítulo 35. Na manhã seguinte, ao despertar, Elizabeth encontrou no seu espírito os mesmos problemas e meditações que, na véspera, o sono acabara por vencer. Ainda não se recompusera da surpresa. Era-lhe impossível pensar noutra coisa, e, incapaz de encontrar uma ocupação que a distraísse, resolveu, logo após o pequeno almoço, fazer um pouco de exercício ao ar livre. Encaminhara-se para o seu passeio favorito, quando a deteve a lembrança de que o Sr. Darcy costumava por lá aparecer, e, em vez de penetrar no parque, Elizabeth tomou a zinhaga que o bordejava. A cerca do parque acompanhava a estrada de um dos lados e em breve ela passou por um dos portões. Após percorrer por duas ou três vezes aquele trecho da azinhaga, sentiu-se tentada, pela beleza da manhã, a parar a um dos portões e contemplar o parque. Durante as 5 semanas que permanecera no quente, uma grande transformação se operara, e cada dia as árvores ficavam mais verdes. Elizabeth preparava-se para continuar o passeio, quando, no pequeno bosque que limitava o parque, avistou de relance um homem caminhando na sua direção. Receando que se tratasse do Sr. Darcy, Elizabeth tratou de se afastar, mas a pessoa já se encontrava suficientemente perto para poder vê-la. Apressando o passo, essa pessoa aproximou-se e pronunciou o nome de Elizabeth. Esta estava de costas, mas, ao ouvir o seu nome, embora reconhecesse a voz do Sr. Darcy, voltou a cercar-se do portão. Ele, do outro lado, fizera o mesmo, e, estendendo-lhe uma carta, que ela instintivamente aceitou, disse-lhe com ar altivo, andei pelo bosque na esperança de encontrar. Quer dar-me a honra de ler esta carta, e, fazendo uma ligeira vênia, voltou-se e partiu. Sem qualquer expectativa de prazer, mas com grande curiosidade, Elizabeth abriu a carta e, com um espanto sempre crescente, viu que o envelope continha 2 folhas de papel, inteiramente preenchidas por uma letra apertada. Prosseguindo no seu passeio pela Alameda, Elizabeth começou a ler. A carta estava datada de Rosings, das 8 horas da manhã, e constava do seguinte, não fique alarmada, minha senhora, ao receber esta carta, pela apreensão de que ela contém a repetição daqueles sentimentos ou a renovação daquelas propostas que ontem à noite tanto amassaram. Escrevo-lhe sem qualquer intenção de aborrecer, ou de me humilhar, insistindo em exprimir esperanças de que, para a felicidade de ambos, não poderão ser esquecidas cedo demais, e o esforço que esta carta poderá representar, para mim ao escrevê-la e para si ao lê-la, teria sido poupado, acaso meu caráter não exigisse que ela fosse escrita e lida. Necessito, pois, que me perdoe a liberdade com que exijo a sua atenção, sei que os seus sentimentos me a concederão com relutância, mas não posso deixar de fazer. 2 foram as acusações que ontem à noite me fez, diferentes tanto na natureza como pela sua importância. Acusou-me, primeiro, de ter separado o Sr. Bingley de sua irmã, indiferente aos sentimentos de ambos, e, segundo, de ter arruinado a possibilidade imediata e as probabilidades futuras do Sr. Wickham, desafiando abertamente quaisquer direitos, a própria honra e a humanidade. Ter repudiado voluntária e gratuitamente o companheiro da minha infância, o favorito declarado de meu pai, um rapaz que dependia exclusivamente da